896, acione identificação, dessa via chegada Mari até 4.000 pés, 1014 ajuste. Controle gol no 643, estabilizado, com a pista vista. 643, complete o ILS X-Ray, chamando a torre no 8612, irmão Pulso. Ok, vai completar o X-Ray, 8612, obrigado, boa noite. 643, gol. Boa noite, irmão Pulso. Torre de Salvador. Boa noite, gol. 1-643, passando externo. Gol no 643, boa noite, tráfego já avistado, cheque 3. Embaixo, vento travado. Gente, gol no 643, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus com 07 nós. Gente, autorizado pouso, 643. Gol no 606, tem um Boeing da Webjet parqueando agora à sua direita no 02. Após o mesmo completar o parqueamento, autorizado iniciando 03. E para o táxi, vai chamando a frequência da torre, 186, o gol no 606. Autorizado após o parqueamento da Webjet, chama para o táxi, 643 no solo aos 46, libera à direita, na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, portão 05, na sua escuta, com a 643. No 7 no 4, 230 na Caju, já aprovado, aguardando cópia, portão 04. No 78, desça para 2.000 pés, autorizado LS, aporte no localizador estabilizado. 2.000 LS, camarão, localizador. Autorizado direita, Índia no ponto de espera da 1-0, reporta pronto para decolagem, o ajuste no 0-4, gol na 606. Pela direita, no ponto de espera, reporta brincando, gol no 606. Gol no 7-4, Cobra. No 7-4. Autorizado Aracaju, nível 2-3-0, decolagem da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, Jamo após Aracaju. Controle 1-1-9-35, aciona 5-1-4-1. Gol no 7-1-4. Correto, 5141, portão 04, chama pronto, gol no 7-4. Ah, bom. Irmã Janeta? Eu? Artioli? Tá. Socorro. No 606, autorizado alinhar e decolar da 1-0, vento 1-2-0 graus com 07 nós. Pronto, cópia. Autorizado Belém, o nível 380 via Upzulu 41 até Coquibu, após Upzulu 41 Pires, após conforme a rota do plano de voo, decolagem da 1-0, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, transição Trova, frequência do controle 119.35, aciona 5161. F5161 380, chama pronto, portão 01-353-17. ILS 14 1178 visual 4178 complete LS, chama na torre 1862. Obrigado. 896, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado, só autorizado final LS. 2000 pés, portaria estabilizado 1896. 5-1 no controle agora, 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Salvador, 4178, 2 milhas para externo, baixo hidrovoo. Azul 4178, tráfego já avistado, tem autorizado pouso na 1-0, o vento 1-40 graus com 07 nós. Livre pouso, 4178. Vanguard até o Filo Marques, vou coordenar com o Aracaju. Corrijo, com o Ilhéus. Que modulou para Salvador? Mil pés, 1013 o ajuste, está autorizado LF, reporte localizador. Vitor calibrado. Até o Kilo Mike, desça até o nível 060. 1896, 2 milhas para externo, complete LS, chamando a torre 1896. 186, voo no 896, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, boa noite, voo no 896, final 10, baixado, checado. Voo no 896, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Guardando no 896. Azul 4178 no solo 55, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso táxi. Sou Juliette. Via Alfa. Passará para ingresso. 2545-2685 no 606. Voo no 896, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus com 07 nós. Livre pouso no zero, voo no 896. Apagou a mara. Mati, eu entrei em contato aqui com a técnica. Ah, ok. Amém. 896, solo ao 59, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Lembrando à direita, prossegue pela Alfa.└![![ 58 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Continue descida até o nível 060. Agora chame o controle Ilhéus na, na frequência 120.10. Hotel Kilo Mike, tenha um bom dia. Voo 1896, ingresso Juliette até o portão 10. Charlie Bravo, complete LS, chame a torre 1-8-6-12, Vitor Charlie Bravo. Salvador, Vitor Charlie Bravo, bom dia. Charlie, aguarde 35317. Vitor, Charlie Bravo, final da 120, já visualizando? Já visualizando. Este é o Vitor, Charlie Bravo, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 07 metros. Autorizado pouso, 10 para a pista 10. Trip 5317, autorizado o feedback no momento, chama pronto para o DAC. Papá Romeu, Vitor Charlie Bravo, no solo aos 07, confirme o parte do destino. Este libera direita, táxi via Alfa e Kilo até o parte 3, atento ao balizador, com Vitor Charlie Bravo. Para o site, bom, 5:04 horas. Alternativa. Drift 531 7, autorizado para direita, via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, ajuste no 013 agora. Autorizado alinhar e decolar da 10, vento 130 graus, meia dúzia de nós.